Salvador, bom dia, eu sou 3896, transfere, localizador. Bom dia, 3896, continua a aproximação, reporte pista avistando o campo, vento 220 graus com 8 nós, 1003 é o ajuste, então 3896. Avisar o campo, 3896. Meia, desça para 2 mil pés na chegada Cari, informe no curso localizador, pista 28, eu estou altímetro 1093. 2 mil pés, 1093, autorizado, localizador, 3196. 3602, mantém sua frequência? Não. Bom, voo decolado de Salvador às 46, transfere agora 1998, P3602. 398, obrigado. Controle, o TAN 3602, transfere e decolagem. 3602, contato radar, sua planilha 380, perfil Goleval, vigilância. Ok, da presidente, então, livre esquerda e interceptar a saída Goleval. TAN 3602 para 280. Positivo. Top 9840, passa nível 200, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. Já. Top 9840, controle. Vento em Salvador, 200 graus com 7 nós. Repouso, a 3096. 19840. 12685. 1-2-6-8-5, alternando 2-5-4-5, grato. Controle OTAN 3602, efetuando desvio à direita para 275 por 10 milhas. Tente 3602. Informação, aeronave hoje do Juvete aqui, de performance muito em favor da sua, tá no guardador, achei também a antena mil pés, tá? Ele tá limpo pra sul mais ou menos. Não, não é isso, vai sair restrito mil pés no guardador axé, tá formando um tráfego visual que, tanto, que tem performance menor, que tá no mesmo direção, no mesmo corredor com o Vitor Juliette, tá? Teria decolagem, vento de 230 graus, 8 nós, Mike Shelly Alpha. Mantenha mil pés, informe, passando Pituaçu, Mike Eco Delta, estou o time, estou 03, Mike Eco Delta. Como recebe, senhor? 5/5, creio que a sua aeronave está abrindo a portadora. siga. Siga mil pés e fala passando Pitua Sul, visual com aeródromo, Mike Eco Delta, eu estou altímetro no 03. Antônio Salvador de Itapatango, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, prossiga o corredor Axé, mil pés. Axé, mil pés, Mike Charlie Alpha. Vamos manter a prova, precisa curvar para alguma direção por causa de formação. É, vamos ter que curvar, se possível coordenar com o controle à esquerda, pra gente seria o ideal. À esquerda? Isso, se não for tudo bem pela direita, a estrada tem que ser curva imediata. Tá, então tem que ser pela direita, eu estou com tráfego a mil pés bem à esquerda aqui da decolagem, aqui no corredor Axé. Sem problema, vamos curvar à direita então. Vamos pela direita então, objeto 6726, vento de 200 graus com 7 nós, autorizando essa decolagem. Iniciando 26. Controle Fortaleza, TAM 3, controle Salvador. TAM 3196, estabilizado no ILS. Completo procedimento, chame torre, 6876, bom pouso. 1186, 3196. Controle Salvador, boa tarde, gente da Papá, o azul 4106. Salvador, muito bom dia. 1765 da Gol 5 da Papá. 1765, a sua identificação, autorizado chegada a cara, iniciamento desse para o nível 050, estou altímetro no 0, 13 de Lacerda. 13 na CARI. 70. Na posiciona, está com a posição CARI, com 1.70. O 4106 na escuta do controle. Gente, já na escuta, chamamos duas vezes o 4106. Passa a identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 040, estou altímetro no 0, 1.3 de velocidade. Na CARI para o 040, o azul 4106. Aqui é com o Delta, desça para 500 pés, para o ingresso corredor Caixa, corredor Axé, Mike é com o Delta. Para o ingresso corredor Axé, Mike é com o Delta. Mike Charlie Alpha, informe tráfego posição de 1 hora 2 milhas rumo oeste, mantendo 1.000 pés no corredor Axé, aeronave Charlie 150. É o tráfego à vista, Mike Charlie Alpha. Controle Web 6726, decola a sua escuta. Bate visual com campo baixado e travado. Ajuste no 013, já visual 3096, trem baixado e travado. Polo autorizado, pista 10, vento de 230 graus com 4 nós, TAM 3196. Livre pouso, pista 28, TAM 3196. Alfa Vitor Juliette, será ultrapassado pela aeronave Mike Charlie Alfa, aeronave Embraer 121. Alfa Vitor Juliette, controle. Vai ter 500 pés e fala passando Pitua Sul, Mike Eco Delta. Delta, camarada, Pitua Sul. Alfa Vitor Juliette, controle. Alfa Vitor Juliette, escuta. Sou, está sendo ultrapassado pelo lado esquerdo pelo aeronave Embraer 121, no Mike Charlie Alfa. Tá ciente, já tá visual com a prova. O Mike Charlie Alfa, passando através de farol, engraçado. Da Veracruz. Da prova do corredor Veracruz, o Mike Charlie Alpha. Gente, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, conexões com o demais tráfego, Mike Charlie Alpha. Modifica para 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui após Veracruz, tem intenção de prosseguir até Valença, senhor, para voo de treinamento, possível? Gente. Controle, o Alpha Vitor Juliette passou fora da barra. Alfa Vitor Juliette atentando o tráfego, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, procurações Alfa Vitor Juliette. Modificar 1, 2, 3, 4, 5, vai solicitar prosseguir a mil pés direto em Delta. Gente, Alfa Vitor Juliette, pode informar o estimado para o terminal de Ilhéus, estimado para Ilhéus? Só um minuto, senhor. Estimado para Maraúas, 13h44, e Ilhéus aos 15. 3196. Então, para ingresso, terminal de Ilhéus 1444 e Ilhéus 1519. Afirma, senhor. Que excelente, frequência livre, autocoordenação, Alfa Vitor Juliette. Frequência livre, Juliette. Pista na Delta. 490, livre decolagem, vento de 200 graus, 49, trip 5490. 5490, livre decolagem. Objeto 6726, passa nível 110. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2685, 2545, obrigado. Azul 4106, desça para 2000 pés na chegada a Cari, o altímetro no 0-3, informe no curso localizador, pista 28. Desce para 2000 pés com no 0-13, reportaremos no localizador da 28, azul 4106. Colo 765, desça para 3000 pés, o altímetro no 0-3. 3000, padrão, colo 765. É, pai da coberta passou por sua feita na proa de farol de Itapuã. Visual com aeródromo. Afirmo. Chama agora a torre, 686, bom pouso, Mike com Delta. Delta. 490. 098, 5490. Torre, Mike com Delta. Mike com Delta na escuta, ajuste do altímetro 013, vento de 200 graus, meia dúzia de nós, prossiga. Tem um minuto do farol de Itapó para o sucesso. O surpresa em qual é o pátio? No 4. Confio, senhor, para o 5410. Contato radar, sobre nível 80, perfil Momo. Deixa eu dar Momo 5410. Deseja curvar à esquerda para realizar um circuito pela direita, o Mike com Delta ou ingressar a perna do vento padrão? Afirmativo, dá presente ingressando na perna do vento pela direita da 17. Apesar da presente então, Mike com Delta, vai pousar direto no pátio ou vai pousar na cabeceira? Cabeceira da 17. Positivo, então curvando à esquerda agora, tá na minha escuta, você pode tirar no base para pousar na 17, Mike com Delta, vento de 220 graus, 59. Delta, cruzará. Cruzando a final da 1-0, Mike, até dessa. O Mike com Delta ciente, visual com seu tráfego, livre base, autorizado pouso sobre a cabeceira na 7, vento de 190 graus, 89, papapá, Mike com Delta. Delta. Já baixado, checado da 17, vai que começa. Foi autorizado Apache no solo, Mike Eco Delta, vento de 200 graus 59. Certo. Reduz a velocidade para 210 nós. 210 nós, 765. Só para confirmar, senhor, está autorizado para voo direto para Petrolina? Controle 3590. Siga. É só para confirmação, senhor, está autorizado após bombo direto Petrolina? Aguarde. Eco Delta no solo ao 02, ao lugar direito, frequência livre, bom descanso. Prossigo 260. 260 Salvador Recife, nível 370, aerovia Previsque 58. Decola da pista 28 com curva à direita, subida da El, correção, subida Aron, transição Melim. Acione 5132 e o controle 19.8. Autorizado, Gol 260 está autorizado para Recife, nível 370. Via por 58, saída Aron, transição Melim, com curva pela direita. 19, então, controle. 5132 já transponder, o Gol no 260. Chame quando pronto. Chama na. 28. Ou azul, 4106. Fecha procedimento, chame Torre, azul 4106, bom pouso. Para a torre, 18.6, muito obrigado, boa tarde. Bom, 765, desça para 2.000 pés, o time 3.0.3, em si redução para aproximação. Forma o curso localizador. 2.000 redução, reportarei estabilizado no curso localizador, no 7.S. Salvador, bom dia, Azul 4106, estabilizado no ILS da 28, embaixo travado. Azul 4106, informa os últimos 90 metros, pista 28 fechados devido obras, o vento 200 graus com 09 nós, livre pouso, Azul 4106, checa o trem. Já embaixo travado, últimos 90, somente 90, 28 impraticáveis, livre pouso, Azul 4106. Vai procedimento, chame torre 1086, bom pouso, Gol 7, 65. Muito bem, obrigado. Corre muito bom dia, o nosso 765 da Gol, final baixado travado. Continua aproximação, número 2, a aeronave sua frente ainda não tocou o solo, Embraer 95 da Azul. O ajuste no 0 no 3, os últimos 90 metros, pista 28 se encontram fechados. Reporte baixado travado, aguardando pista livre, Gol no 765. Já está baixado travado, só aguardando pista livre, Gol no 765. Iniciando a redução de velocidade para mínimo, ok? Gente, informa os últimos 90 metros fechados. Oi, Salvador, Guardião 01. Consiga 01. Acionado Pátio Graé, piloto comando Volney com POB 03, missão policial. Solicita autorização de decolagem para Cruaçu, corredor até o setor de Pituaçu. Livre acionamento e após quando pronto para decolagem, o Guardião 01. O 01 já acionado e pronto, aguardando autorização. Guardião 01 não tem condições de realizar o táxi baixo, baixa altura sobre a pista 17, realizar a decolagem parada sobre 35. Afirmativo, iniciando, formará para o sol, táxi a baixa altura pela 17 em direção a 35, 01. Azul 4106, seu solo foi ao 08, livre à esquerda, chama o solo 121, décimo 9. Esquerda 219, Azul 4106. Guardião 01, livre decolagem da presente, o vento 170 graus com 08 nós, comprou a sua, reporte fora do solo, Guardião. Sente do vento, livre decolagem, reportará fora do solo, Guardião. Azul 4106, táxi até o portão 08. Táxi, posição 08, Azul 4106. 40. Torre, o 01, fora do solo. 5490, passa nível 110, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2685, alternando 245, obrigado por serviço, até a volta. 12545. 2545. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, possível corredor HM, 500 pés, Guardião 01. Chama aqui, na escuta desse controle. 465, seu solo foi ao Zuno 1, no livre esquerda, chama solo 121, decimal 9. Dá 129, é. Salvador, é o gol 1765, final da 1782. 765, táxi até o portão 04. Até o 04, gol 1765. Controle ao guardião 01. Siga. O 01 está no axé através de Pituaçu. Solicita autorização para ir até o centro administrativo para um pouso no local de missão policial. Ok, informe visual com o local de pouso. Ok, informe a visual com o local de pouso, 01. Guardião 06, atue. Livre o táxi Guardião 06 até a bata. A intenção é decolar de após? Gente. Solo gol no 260, na posição 05, pronto para o pushback e acionamento. No 765. São 260, quero mais uma companhia que vai ingressar no portão 4 agora, após a mesma. Parquear e liberar a retaguarda, está livre o pushback em coordenação com a equipe de som. Após a ingresso da aeronave no 4, está autorizado o posicionamento do GOM 260. Já está livre aqui a área da retaguarda da, do GOM. Sequência livre no corte, Guardião.